Por que viver com tanta violência? Por que temer o tempo todo mal? Se Deus plantou o amor e a inocência, se Ele fez o mundo inteiro igual, nossa vida é tão importante. É preciso saber dar valor, saber respeitar o semelhante e plantar na terra todo amor. Chega a violência, nunca mais. Nossa vida é tão importante. É preciso saber dar valor, saber respeitar o semelhante e plantar na terra todo amor. Basta, eu quero paz, chega a violência nunca mais. Violência.